Autorizado a linha de decolar 140 graus 08 nós. Caso 190, copia. Sobre coordenar 150, senhora. 150, aguarde coordenação. Salvador, Aracaju, 150, Golf 677. Decola 10, curva esquerda, Pulca, transição, Aru, controle, opera 199, decimal 35, aciona 5032, cotejo. Tran 3662, chegada Mali, desce para nível de voo 060. TAM 3662, chegada Mari, desce para nível de voo 060. Via Golf 677, decolar 10, curva esquerda, Puca, Aru é a saída. Controle 1935, aciona 5032, cotejo. 150 autorizado, Golf 677, decola 10, curva esquerda, saída Puca. Correto, somente pronto para o posicionamento na área remota 103. Controle de Salvador, boa noite. Do Trivender 3 decolou saída da El. TAM 3603, contato radar, Fabel 340 na saída da El. 340 na da El, 3603. Seria o TAM 3603 direto da EL? Direto Leda, TAM 3603. Direto Leda, 3603. Contact Recife 125 decimal 45. If enable 126 decimal 85. Channel 6310, chegada Mar, desce para nível de voo 050. Salvador Tower, 10-3-8-5-8. Inbound down line from 0, Indigo down lock. 3-5-8, clear to land. 1-3-0 degrees, 8 knots. Clear to land on 0, 10-3-8-5-8. 1-9, decola 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição frotinha, controle 1-9, decimal 3-5, aciona 5-0-3-3, cotejo. Moto 1-4, sumi para o posicionamento. O Chanel 6310 está autorizado de TAP inicialmente. TAP, obrigado. Tá, 662 chama a torre 118 nesse momento. Ok, 186, obrigado. Até mais. Tem 358 ao 57, direito 29. Oi, Salvador, boa noite, eu tenho 3662, final 1-0 e baixo trabalho. 3662, 140 com 10, pista livre, autorizado. Livre, pulso, 1-0, 3662, certo. 858, X Alpha, call me back, before Juliet. Alpha, before Juliet, então, 3662. Pode 6310, direto Duna, 2000 pés, Janeiro 014. Duna, 2000 pés, Janeiro 014, Janeiro 6310. Tô boa, eu tô 361, autorização Brasília, da UIC. Brasília, 1 minuto, cópia. 1 minuto. 3858, clear taxi via Julius to gate 8. Turn 3858, the ground. Go ahead. Clear taxi via Julius to gate 8. Julius, number 8. No menos 3, aguarde cópia. Arbor Elefa. Arbor Elefa. Salvador 352 no meia para Bushcat no comando. Foi o passarito que modulou? É o 352 no meia. Fica, aguarde um minutinho cópia, Bushback. Guarda para Bushcat no comando. Via Bomb, arrival 74,000 feet, going 81014. Eita, mais um minutinho, Azul. 662-01, direito 29. Para o pushback é o número 2 do setor. Fala, boa noite. 3662, livrou? 3662, prossiga táxi via Alfa, reposte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3662. Pisco. 512 no meio, autorizado por estacionar, chama para iniciar. Autorizado por estacionamento, 3512 no meio. 3561, pronto para cópia. Tá forte. Tá ok, Brasília aprovado, 380 via Pesulu no 7, subida Arbor após Arbor, Elefa, com a primeira curva direita após a decolagem. Código transponder 5035 e o controle em 1935. Direito autorizado Brasília no 380 via Pesulu no 7, decola no perfil da Arbor, Elefa. Decola com a primeira curva direita, 5035 no transponder, 1935, controle de saída para o 3561. 3561, no cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Mara. Gol 1603, pronto, cópia. Brasília aprovado no 360 via Pesulu no 7. Subida Árvore após Árvore Elefa, curva direita após a decolagem. 5015 é o código, 1935 é o controle. O nome 13, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Azul 4071, no pronto para cópia. Autorizado Campinas, nível de voo 360 via Pesulu no 6. A subida será da El, Leda, Bride, primeira curva direita após a decolagem. Código transponder 5037 e o controle em 1935. Corretas no 4071, no chão para puxar o questionamento. Antes da Juliette, então 3662. 3662, mantém a posição. Estabilizado o localizador, está visto o Janeiro 63. Janeiro 6310, torre 1118, sinal 6. Torre 1118, Janeiro 6310. Salvador, boa noite, Oxane, 6310, 3 milhas para cima. Oxane, 6310, livre pouso, pista 10, 150 graus, 10 mãos. Livre pouso, pista 10, Oxane. Ciência, aguarde mais alguns instantes, é o número 2 no setor. 3662, aguardando para o estacionamento, confirma. Afirmo, só também aguardo, eu tô com o pushback do trip na remota 13, não tem como o senhor passar por ali, tá ok? Então aguarde mais alguns instantes para o início de táxi para o portão 10. É, positivo, a informação que tínhamos era portão 02, ok? Vou verificar com a esfera, mas pelo meu sistema, a princípio é o 10, ok? 352 com 6 para o táxi, 68 a bola, 6 para o táxi. Táxi é Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 286. Pátio Índia Alfa, uma ponto de espera, ponto. Boa noite, 85. Se quiser, já pode coordenar com a equipe de solo. Após a passagem do TAM, retaguarda, será iniciando 9. Observe o tráfego na curta final e após a lima tem. São 3561, na autoridade, chama para iniciar táxi. Para o táxi. Número 2 no setor, aguarde o número 3. No solo ao 08, direita 121 decimal 9. Solo Salvador, Oxane, 6310, boa noite. 6310, muito boa noite. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6310. São 3561, não confirme, você vai iniciar no 4? Eu já tô com uma aeronave que tá pedindo no 3, ok? É, se o pessoal vai tirar aqui, já tem iniciado faz tempo. Ah, tá ok, é o problema de sempre daqui. Vou verificar aqui com a infraero e já te repasso uma posição. E aguarda o colega do 3, né? É, obrigado. 3, o gol no meio no 3 já tá totalmente pronto? Bom. Então inicia no meio no 3, chama pra início de táxi. agora sim, solo 6-0, tá pronto, tá olhando lá. Cinco dois no meio aos 10:19:35. 119:35, boa noite. No posto NM é 310, ingresso Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 310. 50, sai da Pucaru. 150, Pucaru, 352 no meio. Charlie Alpha Zulu 9101, send to flight. Send to 2020, connect to 1014. Cleared ILS for approach report, additional of ILS. Ok, clear 2000, connect 1014, clear for ILS approach, next when established, you look at 901. Número 3 no setor aguarde azul.